9h52 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e vamos falar agora de habitação popular aqui nas ondas da CBN, até porque está ao telefone comigo o diretor superintendente do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, o Foz Habita, Valmir Leal Gritten. Bom dia, Valmir. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos da Rádio CBN. Temos informações aqui a respeito da Vila União, a antiga favela da Guarda Mirim. Estão sendo concluídos trabalhos, inclusive, de melhoria nas vias internas de circulação neste conjunto habitacional, Valmir? Sem dúvida. É com muita alegria que a gente traz essa informação. Ontem eu recebi a informação do Departamento Técnico e da Construtora que três blocos do A, B e C já estão em fase de acabamento, recebendo os serviços de pintura externa e interna, e cuja entrega deve ocorrer aí até o final desse mês aí, mais tardar meados do mês que vem. A partir daí, 24 apartamentos. O que vai ficar faltando ainda para fazer neste condomínio, o Vila União, aqui na área central de Foz? Alguma coisa relacionada ainda à pavimentação e à questão do plantio de grama e arborização. Mas o que vale ressaltar aqui é que quando nós assumimos o governo, as obras estão paralisadas, já faziam mais de 3-4 meses. E aí o prefeito Leni determinou que nós assumíssemos a pasta e isso de forma emergencial, retomássemos as obras. E assim foi feito, né? Eu digo para você que o barracão de recicláveis ali da Guarda Mirim deve ser entregue em 2 semanas. Já estão colocando os vidros, as quadrias, inclusive, né? E vai ficar uma obra muito bacana. Nós esperamos terminar isso até final de janeiro, vai tardar fevereiro, está sendo tudo tranquilo. Também eu lhe pergunto a respeito das obras nas margens do rio Boici, aqui em Foz do Iguaçu, os projetos de habitação realizados nesse local aqui pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. Como é que estão as obras especificamente ali na região do Jardim Primavera? Também já estão bem adiantadas. Nós esperamos, eu tive a informação também no dia de ontem, que 48 apartamentos já estão praticamente prontos e recebendo alguma infraestrutura necessária que ainda falta, mas prontos. E nós vamos começar agora na semana que vem a retirada de algumas famílias da margem esquerda do rio. Ou seja, eu quero, isso foi promessa também do prefeito Reni, nós estivemos lá quando teve a inundação, no começo do ano, nós vamos retirar cerca de 40 famílias que ainda estão nas margens do rio lá, para que em janeiro não possa, elas não sofram com as enchentes. E essas famílias já vão ocupar os apartamentos. O que é, portanto, uma boa notícia para os moradores dessa área aí, ribeirinha, o rio Boici, que ao longo deste ano sofreram inúmeros problemas ali de inundações, enfim. Também lhe pergunto a respeito da região norte do município, os trabalhos no conjunto Andradina, a gente verifica que as casas já estão inclusive ocupadas ali pelos moradores. Todos os projetos ali na região do Cidade Nova, como é que está o andamento desses projetos? No Andradina são 80 casas que nós antecipamos a entrega em razão de uma ocupação que teve desordenada lá, e aqui a gente falou com a Caixa Econômica que nos autorizou a fazer a ocupação antes do prazo, né? E assim foi feito. As 80 famílias já ocupam o conjunto, já estão lá felizes da vida, graças a Deus. E agora nós estamos finalizando o conjunto Almada, que são 234 casas. Também da mesma forma, nós esperamos agora, no começo do ano que vem, fazer a entrega dessas casas para que as famílias saiam daquela situação de penúria, do aluguel, e que possam seguir suas vidas dentro da sua casa de forma tranquila, alegre e feliz. Paralelo a isso, também nós temos alguns projetos que nós estamos finalizando junto com a COAPAR, o governo federal, que são a construção de 260 casas que já começaram, inclusive, lá na região da Vila Zé, na Rio de Janeiro. E também nós temos aí, para o começo do ano, já milhares de casas que nós estamos finalizando também os projetos, findando a questão contratual com as empresas. Então, nós estamos caminhando a passos largos para diminuir a famigerada fila do Pão da Birra e dar dignidade a essas pessoas de Foz do Iguaçu. Aproximadamente quantas pessoas ainda estão nessa fila, segundo os cálculos do Foz Habita? Olha, infelizmente, esse é um número alarmante. Nós temos cerca de 6 mil a 7 mil famílias aí esperando uma resposta do poder público para que saiam do aluguel e vão para a casa própria. É um número expressivo, infelizmente. Com relação à inadimplência, nós, até na última vez que conversamos, havia um problema grande ali com relação à inadimplência de muitos dos mutuários, e você colocou a questão de que esses mutuários poderiam procurar o Foz Habita a qualquer momento para fazer essa renegociação das dívidas. Como é que está, em que pé que está este índice de inadimplência? Diminuiu? As pessoas ainda podem procurar o Foz Habita? Qual que é a orientação que se dá aos mutuários? Sem dúvida, nós estamos aqui esperando as pessoas que devem para o Instituto, podem vir, nós temos uma equipe especialista para atendê-los, renegociar essa dívida. O que é importante é manter a prestação em dia. Por quê? Porque muitas vezes essa prestação que a pessoa vai fazer o pagamento, ela pode estar retirando um ente, um parente de uma área de risco que paga aluguel, e justamente talvez falte recurso, que é o recurso dessa pessoa. Então nós estamos aqui abertos para que as pessoas venham fazer a renegociação. Nós tivemos um grande índice nos últimos meses de inadimplência, deu uma melhorada, mas ainda é importante as pessoas manterem isso em dia, porque se trata da casa própria. Então, fazer um esforço, a prestação em dia, isso traz dignidade para as pessoas e respeito também àquele que tem a casa própria, né? Sem dúvida alguma, conversei aqui na CBN com o Valmir Gritten, ele que é diretor superintendente do Foz Habita. Valmir, muito obrigado pela participação aqui nas ondas da CBN. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia Guilherme. Foi um prazer.